Em Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz a palavra do Senhor desta maneira: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Repita comigo: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Diga: mas o desejo cumprido, diga comigo, é árvore de vida. Amém, queridos? O título da minha mensagem essa noite é: quem espera em Deus alcança. Tem um ditado que diz assim: quem espera alcança. Nem sempre, querido, nem sempre quem espera alcança. Tem condições que às vezes não, né? Eu espero ganhar na Mega Sena, né? Mas nem, talvez você não ganhe. Espero participar do sorteio da Coca-Cola, assistir todas as Copas do Mundo, talvez você não ganhe. Nem sempre que você espera, você ganha. Por isso que eu estou dizendo bem: quem espera em Deus alcança. Dá para entender a diferença? Curva a sua cabeça aí, querido, fecha os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos essa noite que venhas falar conosco pela tua santa palavra, Senhor. Pai, nós te pedimos a direção, Senhor. Se nós erramos, pedimos perdão. Limpa o nosso coração, purifica a nossa mente, Senhor, com o santo óleo da tua palavra. Derrama sobre os nossos corações o orvalho, Senhor, procedente do monte Sião, Senhor, do monte da tua glória. Assim nos renova pela tua palavra, nos enche, Senhor, da dimensão do teu espírito. Favorece-nos, Senhor, com a tua bênção. Assim nós te pedimos, Espírito Santo, fica conosco, nos revelando aquilo que está oculto, aquilo, Senhor, que é bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E todos disseram amém. Diga amém, diga graças a Deus. John Bunyan, o escritor do Peregrino, ele diz uma frase que eu acho muito bonita. Ele diz assim: a esperança, ela nunca vai mal quando a fé vai bem. Se você está sem esperança, querido, consulta a tua fé, que não deve estar boa também. Porque quando a fé está boa, querido, a esperança é concreta, né? Por quê? Porque a fé é a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Dá para entender isso? Outro escritor, William Gouge, ele disse: onde não há esperança, também não há fé. É? Onde não há esperança, também não há fé. Certa vez, havia uma igreja que estava num lugar muito seco. Mas seco, igual nós estamos vendo aqui, sabe, as represas vazias? Muito seco mesmo. E estava um negócio crítico. Tava, a terra estava só seca. E começou ali os irmãos a propor uma campanha de oração pela chuva. É igual índio, né? Índio ora pela chuva, né? Faz ali. Só que os irmãos queriam orar em fé para que Deus mandasse chuva. Tipo Elias lá no Monte Carmelo. Dá para entender o mistério? Né? Vamos orar para chover. E marcaram: ó, o culto começa na quarta-feira, a campanha da oração da chuva. Tá certo? Venha com fé, irmão. O pastor daquele apelo: venha com fé que nós vamos orar pela chuva, né? Aí foi, querido. Começou a vir os irmãos. Quando veja, chegou uma irmã com um guarda-chuva debaixo do braço. O pastor levou um susto. Ué, pastor, nós não vamos orar por causa da chuva? Eu creio, então vai vir. Aí falou: nossa, olha que couro que eu estou levando. Toma, aprendeu, né? Se nós estamos orando, querido, né? Igual você está orando: Deus, manda chuva, compra guarda-chuva, porque vai vir chuva mesmo. Senhor, favoreça-me, Senhor. Né? Você tem que ser igual o Jacó que luta lá com o anjo, pega nele e fala: não solta enquanto a bênção não vier. É, o dicionário Michaelis, ele define assim: esperança é o ato de esperar, expectativa de aquisição de um bem que se deseja. A segunda das três grandes virtudes teologais. Quais são as três virtudes? Lá em 1 aos Coríntios diz assim: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Então as três grandes virtudes que a Bíblia diz que são poderosas, que é fé, a esperança e o amor. Então, a palavra de Deus, lá no grego, essa palavra é traduzida por elps. Lá tem algumas outras palavras, por exemplo, em hebraico é tikval, mikval, toshelete, ikshal. Tudo tem o mesmo sentido, de esperar. Isso pode esperar coisas boas e ruins, né? Tem esperança. E quando nós pensamos, querido, o que é que o mundo espera? Né? Se você conversar com as pessoas aí fora, você vai ver que as pessoas esperam muitas coisas. Você conversa com, ali para o dia 30 de dezembro, pode conversar com a maioria das pessoas aí, o que é que você está esperando? Estou esperando ganhar na Mega Sena acumulada. Não, na Mega Sena, como é que chama? Da virada, não tem disso? É, estou esperando ganhar na Mega Sena da virada. Tá certo? Aí tem um que vai lá, tem um negócio para um elefante, né? Um elefante. Coloca o dinheiro lá no rabinho do elefante e fala que dá sorte. Não é isso? Tem outro que esfrega a barriga do Buda. Né? E por aí vai. Trevo de quatro folhas. Pé de coelho, o que mais? Tem gente que lê horóscopo. Ah, pastor, tem que ler horóscopo. Horóscopo, nunca vi coisa mais fajuta que aquele negócio. É sempre genérico. Já viu a previsão de horóscopo? Dá certo para qualquer um, para qualquer signo. É hoje e vai acontecer algo na tua vida. É, se você fizer a coisa certa, você vai ter sucesso. Ué, novidade, né? Olha, se você for um homem de caráter, talvez você vai conseguir uma mulher que goste de você. Olha aí. É sempre genérico as previsões do horóscopo. Você pode pegar qualquer um, querido. Né? Se você se cuidar da tua aparência, você vai atrair mais olhares do sexo oposto. Ué, novidade, novidade. E por aí vai. É tanta, querida, é tanta superstição. Outro dia eu entrei na casa do meu irmão fazer uma oração. Estou orando lá, quando eu estou saindo na porta, eu entrei pela porta do fundo, fui sair pela porta. Pastor, pelo amor de Deus, não sai da porta da frente. Você entrou pela porta do fundo. Não, eu falei, meu Deus, que loucura. Né? Tem umas loucuras aí, querido. Como diz, se quiser desconfiar na pata de coelho, lembra que pro coelho não deu sorte. Você perdeu a pata, pô. É ou não é? Ah, querido. Diga pro termo, em nome de Jesus. Olha para ele, se converte, hein? É, você conhece crente supersticioso? Crente que não passa de baixo escada. Ai, pastor, eu vi um gato preto. Ué, eu vi um cinza, eu vi um amarelo. O que tem? Não tem, não é coisa, não tem problema. Coisas que nós esperamos. Olha aqui para mim. Nós temos esperança, mas não queremos que aconteça. E você não gosta nem de lembrar. Por exemplo, eu nunca vi ninguém ansioso. Ai, pastor, eu estou orando tanto, estou ansioso. Mas o que é, meu irmão? Ai, eu estou doido, aqui não passa que é carteira para trazer aquela conta de luz. Estou doido, sabe? Nem estou dormindo. Ah, pastor, eu estou doido, mas assim, doido mesmo. Eu quero ver aquela caixa de correio lotada de conta. Eu quero ver aquele negócio transbordando de conta. É, pessoas assim, eu tô igual a mãe, o nenenzinho no colo, tô doidinho para ele, que ele cresça, fica adulto e rebelde. Que vira adolescente enjoado, tô doidinho que ele cresça. Já viu alguém fazer isso? Tem ou não? Não tem. Ai, é igual a pessoa. Ai, pastor, eu vou ter que fazer, como diz, ó, chega depois dos 40 anos, né, o homem tem aquele negócio de exame de escapamento, né? Ai, pastor, estou doidinho para chegar aos 40 anos para fazer exame de escapamento. Você viu falar isso? É. Ai, pastor, estou doidinho para fazer uma cirurgia. Ai, nossa, sabe, eu não vejo os dias. Eu estou até ligando para o médico para ele adiar. Eu quero fazer amanhã. É. Você vê isso? Ai, pastor, olha, eu estou ansioso para morrer. Né? Já viu falar isso? Tem isso? Tem alguém que tem esperança? Né? Embora, olha aqui para mim, embora, você pode até pensar assim, ai Deus, eu não quero que a conta chegue. Eu tenho que falar, algumas coisas são certas na nossa vida, né? São certas, né? É conta e a morte. Isso não falha. Todo mês está lá conta e todo mês tem, e todo dia você vai chegar mais perto dela. Porque a morte é igual a senha, né, querido? Cada um tem a sua. E é aleatório. Você já viu alguém falar, ai, que não quer o teu, né? Eu quero ser mais chamar primeiro. Ninguém quer, né? Coisas que nós temos esperança de ser realizado. Bom, quem não sonha aqui ter uma família melhor? Uma família feliz, com filhos obedientes, com uma mulher cheirosa e submissa ao marido, é? Quantas mulheres que não sonham com um marido que é amável, carinhoso, cheiroso, bonito, que faz, né, cozinha para ela, lava a louça. Você espera ou não espera isso? Não, vai falar que não. Espera ter saúde, né? Quem não espera chegar lá no médico, né, tá com uma dor lá, fala, ai meu Deus, acho que eu tô com apendicite, acho que eu tô com alguma coisa no intestino. E você chega lá, o cara fala, não, só gás, pô, tá tudo bem. Tá tudo normal, né? Quantos esperam, por exemplo, estabilidade financeira? Se firmar num carro, ter uma porta melhor de emprego, ter uma oportunidade melhor, poder comer carne de primeira sempre. As pessoas esperam isso. Nós não esperamos, queridos, que nós consigamos pessoas para Cristo, que nós conseguimos encher a igreja, que as pessoas sejam transformadas, que o teu vizinho seja transformado, que a vida das pessoas sejam transformadas, que você seja realizada como esposa, que você seja realizado como marido, que você possa ter filhos, que você possa arranjar aí uma namorada bonita, né? Por aí vai, né, querido? Entre outras coisas. Quem está esperando, né? Ontem o pastor está contando uma piada lá que eu falei da risada. Só para dar uma descontraída, que ele estava orando lá, rapaz, ele era solteiro, né, tal, e clamando por uma mulher na vida dele, e orando, e era um pastor de fora. E quando chega o pastor de fora, ele já viu, né, que todo mundo fica louco, ai, põe a mão em mim, né, põe a mão em mim. Aí ele estava orando, e quando vê, não é que o pastor põe a mão nele, ele está orando, e o pastor orando, ó Deus, traz a vitória na vida dele, quando ele ia falar, ah, pastor, a vitória não, ela é muito feia. E por aí vai, né, querido? Todas essas expectativas, querido, às vezes nos levam a querer manipular o que a gente tem em desejo. E aí, querido, nós podemos fazer a oração aqui do Samuel: seja feita a minha vontade, assim na terra como é feito no céu. E quando nós ficamos ansiosos ou queremos manipular a situação para chegar, às vezes a gente fica sobrecarregado, estressado. Sabe por quê, querido? Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. A maioria das vezes as circunstâncias, elas escapam do teu controle. Você não pode, né? Eu tenho absoluta certeza que, eu atrevo a dizer que ninguém aqui imaginou que chegasse dessa maneira e desse jeito nesse tempo, né? Pode que você chegou aqui, mas alguma coisa deu errado, e eu tenho certeza que se você pudesse falar entre nós, voltaria e consertaria alguma coisa atrás, sim ou não? Não é, é ou não é verdade? Então por quê? Porque embora quando a gente é novo, 15 anos, eu falo, nossa, a minha vida vai ser dessa maneira, e com 30 anos eu vou ter 1 milhão, com 40 anos 6 milhões, né? Não é assim a coisa, né, querida? Às vezes a gente não consegue. Às vezes não é dessa maneira. Porque elas geralmente estão fora do nosso controle. E o que que acontece? Quando, como diz a palavra de Deus, olha o que que diz aqui. A esperança que se adia, ela faz adoecer o coração. Quando você, querido, deseja uma coisa e aquela coisa parece que não está acontecendo, o que que acontece? Acontece que às vezes nós ficamos um tanto afligidos. E Satanás, que de bobo ele não tem nada, se é uma das coisas que Satanás, de virtude que ele tem, ele é paciente, tolerante e vigilante, ele fica olhando a sua posição, e isso talvez possa ser algo que ele trabalha na tua vida. E ele começa a soprar no teu ouvido: olha, isso não vai dar certo, não, hein? Esse negócio que você está esperando não vai acontecer, não. Quantas coisas falharam na tua vida? O que ele esquece de dizer, querido, que muitas vezes as coisas falharam é porque você quis fazer, é porque você quis controlar. E às vezes acontece aquele ditado que às vezes ele não é tão certo, né? Quem espera sempre alcança. Eu posso dizer, quem espera algumas vezes alcança, nem sempre. Então ele começa a dizer, ah, isso não vai acontecer, isso na tua vida não vai dar certo, e você fica estressado, você tem aquele sentimento de incapacidade, e certamente você fica um tanto depressivo. Ai, Deus, quando vai me chamar? Eu fiz aquele concurso, será que esse emprego vai dar certo? Ah, Deus, será que eu estou na igreja certo? Será que meu marido vai mudar? Oh, Deus, será que isso vai arranjar alguém para me viver? Ou será que eu vou virar um ermitão na caverna? Fica estressado. Sabe por quê? Porque o homem não tem possibilidade. Olha aqui para mim, eu vou te dizer muito sério. Você não tem capacidade, por mais que você queira, de controlar todas as coisas na sua vida. Isso é fato. Você não pode controlar todas as coisas. Ou você acha que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela desejou ser daquela maneira? Aquela doença que se abateu. Às vezes, querido, tudo está bem, de repente se abate uma tragédia nas nossas vidas. Ou você acha que Noemi, quando perde o seu marido e seus dois filhos, ela esperava por isso? Não. Você não consegue controlar todas as coisas. E eu posso dizer, querido, que o inferno trabalha sistematicamente Satanás e a sua corja trabalham efetivamente para frustrar todas as tuas esperanças. Eu vou repetir: Satanás e a sua corja, eles trabalham efetivamente para frustrar todas as tuas esperanças. Isso é fato e verídico, querido. Por isso que nós vimos e vemos tantos casamentos sendo desfeitos, tantos casamentos que foram abençoados, que começaram na esperança que viessem a ser casamentos felizes. Você nunca vê num noivo e numa noiva, no dia do casamento, tristeza no seu olhar, mas depois de um tempo parece que aqueles ataques consistentes começam a destruir tudo. Por isso que nós vemos tantos filhos perdidos no mundo, por isso que nós vemos tantas saúdes arruinadas, por isso que nós vemos tantas bancarrotas e tantas crises financeiras, e às vezes mesmo no meio do povo de Deus. Sabe por quê, querido? Jesus disse que a ação do ladrão, que é um tipo de Satanás, é matar, é roubar e é destruir. Matar os teus sonhos, matar os teus projetos, matar as tuas conquistas. Ele quer frustrar tudo o que você planeja. Você está entendendo? Diga para a pessoa que está ao teu lado, diga para ele com seriedade. Diga: olha, cuidado com o diabo. Diga: ele veio para matar, roubar e destruir. Quem espera sempre alcança, errar. Quem espera às vezes alcança, e quando ele alcança, geralmente não era aquilo que ele queria alcançar. Eu conheço muitas pessoas que são infelizes, e não me venha dizer que você possa analisar a pessoa pela aparência. Há muitas pessoas que você acha que ele é rico e ele é feliz. Não, querido. Há muitos ricos aí que para dormir precisa tomar antidepressivo. Há muitos ricos aí que para ser feliz ele precisa cheirar, ele precisa se prostituir, ele tem uma empresa enorme, mas tem uma família destruída. A felicidade, querido, não está nas coisas, a felicidade está no interior. Você está entendendo o que eu estou falando? O homem sem Deus, eu vou dar uma sentença forte aqui, o homem sem Deus, ele se torna incapaz de encontrar um caminho perfeito de felicidade na sua vida, de plena realização do seu eu, do seu interior. Como diz lá no Salmo 14, 1, disse o nécio no seu coração: não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis os seus caminhos. A esperança do homem sem Deus, querido, não é verdadeira. Eu conheço pessoas, querido, que têm uma gorda conta bancária, mas não têm felicidade. Eu conheço pessoas, querido, que andam de carro, mas não têm felicidade. Você está ouvindo o que eu estou falando? Isso é muito sério. Quantos esperam algo de Deus na sua vida? Diga amém. Diga para alguém que está ao teu lado, em nome de Jesus. Fala para ele: eu creio realmente que Deus tem algo muito bom para a minha vida. Você crê nisso? Diga amém. Diga glórias a Deus. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus Cristo. Ah, querido, eu quero encerrar dizendo algo para você muito forte essa noite. Dê um recado para o teu vizinho, diga assim: se foi Deus que prometeu. Não, faça melhor do que isso. Diga assim: se foi Deus que prometeu, diga assim: creia, a esperança se tornará incerteza. Sabe por quê, querido? Eu vou te dizer uma coisa. Lá em Números 23, 19 diz que Deus não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para que volte atrás. Porventura, tendo ele falado, ele não realizará. Porventura, tendo ele dito, ele não cumprirá. Ou você acha, queridos, olha aqui para mim, que Deus ele te fala algo simplesmente para você sair do culto um pouco mais sorridente? Você acha que Deus, na seriedade que é esse Deus, você acha que quando ele fala assim: eu vou abençoar a tua casa, eu vou transformar a tua vida, eu vou abrir a porta, é só simplesmente para você sair um pouco mais feliz e assistir um fantástico, um pouco mais de alegria no teu coração? Você acha que é por isso? Você acha que Deus, ele é igual homens que procura manipular e diz para você: você é meu melhor amigo? Ele vira as costas e não vale nada. Você acha que Deus é desta maneira? Você acha que Deus, querido, ele faz isso só para te alegrar, querido? Isaías 55:11 diz assim a palavra de Deus: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a eu a enviei. Aleluias! Ezequiel 12:25 diz: eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Jesus disse em Lucas 21:33: passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. É, querido, você tem uma palavra de Deus no teu coração, há uma esperança de Deus na tua vida, querido. Creia, Deus vai trazer vida mesmo no meio da morte. Ele vai trazer saúde no meio da enfermidade. Ele vai trazer a paz em meio à guerra. Você crê nisso? Você tem fé para tomar posse da palavra? Porque eu quero liberar uma palavra essa noite. Começa hoje um tempo diferente na tua vida. Se você crê nesse tempo que Deus começa a mover pelo Espírito Santo e trazer a transformação na tua vida. A Bíblia fala que Deus tinha falado uma palavra. Ele disse para Abraão, e quando Deus quer falar, ele fala muito, sério. Ele disse: olha para a areia que está no mar. Sabe por quê, querido? Porque na Palestina, aquilo lá é um deserto, né? Muito deserto. Então, todas as vezes que Abraão andava, é como se a terra estivesse pregando para ele. É como se a areia fosse um pregador na vida dele. Teus filhos, teus filhos, teus filhos, teus filhos. Teus filhos, teus filhos, teus filhos. Lá na Palestina, querido, eles dormem, dormem meio ao relento. E Deus tinha dito para Abraão: olha para o céu, como as estrelas que estão nos céus, aleluias, assim será a tua descendência. Teus filhos, teus filhos, teus filhos. Se você está entendendo o mistério, querido, esta palavra está declarando para você a tua promessa, a tua promessa, a tua promessa. Mas diz a palavra de Deus que, embora a areia pregasse, embora as estrelas pregassem para Abraão, havia um tempo, querido, passaram-se décadas. Diz então que Sara já velha, Abraão já velho, e uma aparição da Trindade. Diz a palavra de Deus que três homens, que simbolizavam Pai, Filho e Espírito Santo, disse para Sara: no ano que vem, nesse mesmo tempo, tu darás luz a um filho. Diz que Sara, ela riu. Como pode isso? Quando eu estava nova, não aconteceu. Quando eu podia, não aconteceu. Agora vai acontecer depois de velho. Eu não sei, querido. Tem gente que está pensando: ah, Deus, sabe? Já não estou crendo mais, querido. Olha que o Espírito Santo está falando para você: não ria não, hein? Não ria não, que eu estou falando é muito sério na tua vida. Não ria não, que a minha palavra é fiel e verdadeira. Você está ouvindo, querido? Deus vai trazer o teu Isaac na tua vida. Deus vai trazer a tua Rebeca na tua vida. Deus vai trazer, querido, aquilo que ele prometeu, se você crê. Você está ouvindo o que eu estou falando? Você está ouvindo o que eu estou falando? O cristão, querido, eu estou encerrando, coloque-se de pé. Ele tem que ser igual uma história que eu conheço. Que uma vez, querido, o rapaz, ele tinha que sair da cidade até a sua casa. Sabe aquelas noites que não tem lua? É. Existem noites que não tem lua, né? E aquele estava aquele breu. E ele tinha dado uma carona para um sobrinho dele da cidade. E o rapaz ia na carroça. E o sobrinho dele estava olhando, ele estava admirado. Falou: mas como é que esse homem não se perde no meio dessa mata ou sai para um caminho que não dava para ver um palmo na frente da coisa, né? Como é que ele consegue chegar na casa dele falando, como é que pode um negócio desse? E ele não aguentou e falou, mas tio, o que está acontecendo? Como é que você consegue? Que milagre é esse? Me explique, como é que isso funciona? Ele disse, aonde passa a estrada, não tem árvores. Né? Aonde está o corte da estrada, não existe árvore, porque é cortado. Então, quando eu viajo, eu olho para cima. Então, dá para ver exatamente onde está o trilho da estrada, aonde tinha as estrelas. E a mesma coisa na nossa vida. Você, no meio das situações, você não pode ficar olhando para baixo. Como diz o salmista, eu levo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, ele vem do alto. O crente, querido, ele tem que olhar exatamente na promessa de Deus. É como, querido, se hoje a Bíblia estivesse falando para você, teus filhos. Porque quando Deus fala conosco, ele nos engravida de uma promessa. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando Deus fala com você, ele está te engravidando de uma promessa, está dentro de você, ela está dentro da tua vida. Querido, no tempo de Deus isso há de romper, porque a palavra de Deus, ela não é estéril. Você pode declarar para alguém que está ao teu lado, eu estou grávido. Pode não, se você é homem, não tem problema não, fala, eu estou grávido. Diga assim, de um milagre. Ele está dentro de você, querido. Está dentro da tua vida. E isso vai romper em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Que esse milagre há de romper em nome de Jesus? Eu quero declarar pela fé, querido. Eu tenho fé para profetizar na tua vida. Que aquilo que Deus tem para você vai chegar, querido. Eu atrevo a dizer que em 2014, você vai encher a tua boca de riso. Em nome de Jesus, em 2014, querido. Há um cântico de vitória a ser cantado. Naqueles que creem e recebem a palavra do Senhor. Amém? Amém? Eu quero cantar uma canção. Eu quero fazer uma oração com você. Em nome de Jesus Cristo. Entre em contato conosco. Ministério Fogo e Poder. Fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.